Desejo é que em toda a terra saibam quem tu és. Meu desejo é que em todas as nações saibam que fizeste.